Solo Salvador, boa noite, é o Jet Neto. 5827, perdão. Com a Vitor, quanto que teve a atualização pro Galeão? Você me chamou cópia? Para cópia, o 5827. 5827 da web? Afirmativo. 5827 para o Galeão, nível 360 está autorizado, via Pesulo 10 até SMAP. Eco Sierra Mike Alpha Papa SMAP, após conforme roda do plano de voo, decola da 10 com curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5457, controle 120 decimal 8. 3858, semi-torre, 198 decimal 95. 3895, obrigado, uma excelente noite. Ael, Leda, Bridge, para ter essa ferrovia. Transformer 5457, controle saída 1208, WebJet 5827. Web 5827, correto, no 04, chame pronto, puxa back. Confere, obrigado. Tá bom, 885, tá bom? 6310, aproxima da Juliette. Mantenha a posição, China 63 no 0 aguardando. Mantenha no 0. Estou 3-2. Estou 3-2, confirme pessoas a bordo. Vitax, você pode assinar hotel para o cruzamento, Pastor 3-2. Aguarde, gol número 3. Solo gol 1885, está sendo vista para autorização. Guarulhos 3-0. Em subida da El, aguarde um minuto, gol 985. Da El, aguardando. Quando eu tenho 7-0, eu Quando 077, approve taxiway Bruno 1, after taxiway India and Alpha. On the taxiway Alpha, call 118.95 and altimeter side 1008. Have a good flight. From 077 via India and Alpha to runway 10, then at taxiway Alpha, calling 118.95. Thank you, good day. Good day. Puxa na 6310, vai aguardar a passagem de um Boeing 767 da Condor. Após o Condor, vai ingressar via Juliette e prosseguir portão 10, portão 10. Após o Condor, prossegue para o 10. 218, tua cena de identificação. Confirme essa velocidade. O 5218 identifica, mantendo 180 de indicada. Gente, vou ir na proa de Mari. Reporte para a descida, 5218. 5218 está estimando a descida dentro de mais 2 minutos. 5218 na descida, o senhor aumenta a velocidade para 240 nós, confirme. Afirmativo. Então tá, vou Itap, é o número 1 na aproximação, corrigindo, vou Ituna direto. E no ideal de descida, desça para 3.000 pés, que é legal no 008. Ok, tomando na proa de Ituna, iniciando a descida para cumprir a prova de estudo, altitude. Tá pronto, Duna, confirma a descida para que altitude? 3.000 pés, Duna, 5218. Quem negar no 008. 3.000, graças, 5218. Gente, o Pastor mantém a posição aguardando a passagem do Airbus da TAN, que está tocando agora no 90. Pastor 3-2, cruze a pista no zero, prossegue táxi via Delta e Alfa e reporte antes da Juliette para prosseguir o Pastor 3-2. Livrar à direita na Foxtrot, 129, 3-2-5-8, boa noite. Salvador, com boa noite, outra 3-2. Pode ser, então, pode. Oito, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Autorizando o táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette para ingresso, no parque 3850. Volo 398, excelente identificação, autorizada a chegada à margem, desça para nível de voo 050, que é legal no 008. Você me chamou pushback? Web 05827. A gente aguarde mais 2 minutos para iniciar o Web 5827. Aguardando o 5827. Pastor 3-2, prossegue via Juliette, contorno o canteiro central, segue o Boeing 767 da Condor, com o número 2 na Pontosfera via Indy Alpha, quando pronto, 218-95, o que entrou no 008, bom voo e boa noite. Afirmativo, bom voo. Próxima, Juliette. Então, 358, ingressa via Juliette, portão 03. Juliette para 03, 3858. Foram 603, aguardando. Salvador, Tower Grey, com nós, 0771, take the way, hello. Sendo reposição agora na Juliette, após o mesmo talibre inicial, pushback, chame táxi, voo número 3. É, quadrado na coordenação, autorizado, número 3. Zero degrees, entry north. Quando 077, via takeoff, line out and takeoff 210, via taxiway, or in the 62 hour. Web 5827 inicia de imediato, confirma. Afirma, 5827. Está livre, chame táxi, Web 5827, agilizando. Livre, puxa, funcionamento, 5827, agilizando. Bono 885, cópia. Chegada a mar e desça para nível de voo 060, que é legal no 008. Prossiga 885. Bono 85 Guarulhos, 3620 está autorizado, via Pêsulo 10 até Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Em Bridge já intercepta Pêsulo 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5441, controle 120, decimal 8. Positiva da El, Leda Bridge, confirmando o restante. Em Bridge já intercepta para Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. É só o transponder e a frequência? 5441, o transponder, frequência do controle 120, decimal 8, gol no 85. Positivo, então 360, Guarulhos, Upper Zulu no 0 Bridge, Upper Zulu no 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Perfil de decolagem é o Dael Leda, Leda direto Bridge. Então, e o transponder ficou 5441, a frequência após 208, 1885 da Globo. Correto, portão 612, chame pronto, Bono 885. Reporta pronto, 885. Solo Salvador Web 58275, 56 a bordo, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Direita Indy Alpha, ponto espera torre 118.95, altímetro 008, tem um bom voo, boa noite, Web 5827. Ativo direito Indy Alpha, torre 118.95, 1008, Web 5827, boa noite. 7120 decimal 8, bye bye, ma'am. Obrigado. Taxi 1113, temos 99 a bordo, 3,50. Segunda à direita, seguindo o bang da web, via Indy Alpha, ponto espera torre 118.95, altímetro 008, tem um bom voo, boa noite, gol no meio, 1-3. Momo departure. Conda 077 is climbing flight level 330. Salvador, boa noite, Web 5827, quanto vai estar no zero, pronto? Web 5827, autorizado a linha em decolapistão no zero, vento 080 graus, 1-2-9. Autorizado a linha em decolapistão no zero, Web 5827. Web 5827, Aninha, mantém cabeceira no zero. Desconsidera a autorização de depósito. Prático, então alinha e mantém a pistão na base. Boa noite. Pastor 3-2, decolado aos 2-7. Chame controlando 2-0, decimal 8. 2-0-8, pastor, boa noite. Salvador, boa noite, pastor 3-2, decolado, perfeito saída, Conde, explosão 600 pés. Pastor 3-2, contato radar, sul para nível 090, sai da Conde. 090, Conde, pastor. Gol 398, desço para 2.000 pés, ajuste 1-0-0-8. Para 2.000 pés, ajuste 1-0-0-8, gol 1-3-9-8. Gol 1604, desço para nível 050. 050, 604. Controle Salvador, boa noite, passareiro 2224. Paciente da informação, Victor, está no ideal descida. 2224, essa é a identificação, chega da Mari, desço para nível 060. A Idente Mari 060, passareiro 2224. Rush 81, control. Rush 81, radar service terminated, 65 miles off northeast Salvador. Contact Recife correction. Contact Aracaju, frequency 120.3. Bom, no meio, no 3, mantém a posse de espera, aguarde para a autorização de deploy. No meio, no 3, é autorizado, autorizado a alinhar e mantém cabeceira 1-0. And Condor 077, any terms for direct EBIT? Condor 077. Condor 077, request direct EBIT. Confirm, is your beach position? Condor 077, request shortcut direct EBIT, please. Stand by. 35218, chame torre 1895. 1895, obrigado e boa noite. Boa noite. Gol 1398, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, gol 1398. 0800 graus no 1. Oi, Salvador, muito bom dia. Boa noite, Web 5827, está cruzando agora 2000 pés. Web 5827, contato radar, sua para nível 360, Dael. 360, volta da L, 5887. Condor 077, clear is fine, direct the Golf Echo Bravo India Tango, GPT position. Thank you very much, Condor 077, direct Golf Echo Bravo India Tango. Chama pronto para dar. Chama lá para o 050. 050, passarei 224. Para Campinas, solicito liga 360, que informação vista? Levado. Reduzindo para a aproximação, reportar estabilizado, Gono 398. Pouso estabilizado no 0, vento 080 graus, no 2. Vivo para o pouso, 5218. Da posição bridge. O controle Salvador, pere 120, decimal 8, aciona 5470. Autorizado Campinas, nível 360, decola da função no zero, curva direita, pausa decolagem, no perfil da saída da EL, pausa da EL, voa direto por Leda, então vai pro bridge. Depois segue pela posição no meio. 120, do hospital 8 a frequência do controle, 5470 é o transporte. Cortejamento correto, portão 01 no chama pronto, azul 4071. Chama de pronto, a frente da estrada, do ar para o azul. Gol no 613, contato radar, sou para nível 360, saída árvore. Saída árvore 360, gol 613. Estabilizado, gol no 398. Gol no 398, chame torre 1895. 1895, a torre gol no 398. Solo, é o trip 5218. Livrou na sua escuta. Trip 5218, boa noite, táxi via Alfa e reporta para ingresso da sua Juliette. Siga. 5827, poderia é uma chance de coordenar a proa de bridge do 5827? Mantenha a saída guarda. Mantenha a saída guarda, obrigado. Pode checar. Ano 398, boa noite. Pouso autorizado no 0, vento 0 graus, 129. Pouso autorizado, ciente, gol no 398. 077, contact Recife Center, 125.45, if enable 126.85. Pronto, 077, 125.45. Decimal 825. 1-1-8-8-5, autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre. 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0-9 agora. Tem um bom voo. Ok, obrigado. Uma boa noite. Trip 5218, aproximando-se da Juliette. O Trip 5218, aguarda a passagem do Boeing da Gol, após ingresso a Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3, aguardando para... Solução 3662. Sabe de estrada da ILS, o gol 604. Gol no 604. Complete aproximação, chame torre 1895. 1895, obrigado, Tejano. 3 Natal 370, número 1 para cópia, aguardando 08. Aguardando cópia 3662. Exato. 2000, 3 ONS, está passando 2, 2, 4. Torre do Salvador, gol 604, uma milha de Simbra. Passe para baixo. Turno 604, boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, gol 604. Uno 398, solo 37, libera direito, 121, decimal 9. Libera direito, 121, decimal 9, 139. Solo Salvador, boa noite, 1398, lembrando. 1398, boa noite, Alfa e Juliette, até o portão 09. Alfa e Juliette, até o portão 09, gol 398. Foi o gol 1885, o ponto de espera está pronto. 1885, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera, 1885. Gol no 604, ponto autorizado no 0, vento 070 graus, 1-39. Livre pouso, o gol 4071, autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 4071. Boa noite, 85, após tráfego curta, final ali, mantém. Após tráfego linha, mantém, com 85. 8 alterne 3662, cópia. É, escuta, prossiga. Autorizado Natal, nível 370, via Upzulu 10. Decolagem pistão 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 120, decimal 8. Aciona 5465. Autorizado Natal no 370 pela Upzulu 10. Decola da 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Zipar. Controle 1208, confirma o transponder? Como 5465? Confere, 5465, portal 08, chama pronto, a 3662. Chama pronto, até 3662. Solo, gol 1604, levanta isso. 1604, boa noite, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reporta para ingresso, Juliette, gol 1604. Passarelo 2224, aproximação final, 10, baixar, checado. Passarelo 2224, chame torre 1895. 1895, 224. Quando ligou 1885, decolado na sua escuta. Gol 1885, contato radar, suba para nível 360, direto da EL. Direto da EL, na presente, gol 1885. 08 graus, 1-2. Autorizado, pouso da 1-0-2-2-2-4. 4-0-4-1-2-1, temos 1-0-7 aguardo, 3-0-35 minutos de autonomia e alterna Ribeirão Preto. O 4071 no direita via Índia no ponto de espera da 10, torre 1-1-8-9-5, o ajuste no 008, tem um bom voo. Autorizado, táxi, via da sua Índia, da ponto de espera da 10, quando pronto, na 2, no dia 2, 9-5, obrigado, ajuste a 10-08.